Demorou, demorou. Boa noite. Não sei. Boa noite, JK. Diretamente do Canadá, JK. Witch, você está em Cachoeira, Bahia. You are in Cachoeira, Bahia. Which instrument you play? Qual instrumento? We're gonna do a song. A gente vai fazer uma música. Versão da Maria Bethânia aqui. Com a Clara, cantora Clara aqui. Vamos na manhã aqui, a gente, ela vai ficar em loop aqui. Aí não tem aquela pausa que... Tem uma pausa antes das partes. Aí não tem como ter, porque é um loop, entendeu? Que fica girando. Aí eu vou te falando, né? Vai direto. Sem aquele... Então, com vocês, convidando aqui para a Jam Intercontinental, Clara, diretamente aqui de Cachoeira, para todo o planeta Terra, né? Com seu sal, vibrações no sol, no pó da estrada, muita coisa, quase nada, cataclismas, carnaval. Há muitos planetas habitados e o vazio da imensidão do céu. E pouco mel, e essa voz que Deus me deu, mas nada é igual a ela e eu. Lágrimas encharcam minha cara, viva a força rara dessa dor. Que tudo anima, como a própria perfeição da rima para amor. Outro homem poderá banhar-se na luz que essa mulher cresceu. Muito momento que nasce, muito tempo que morreu, mas nada é igual a ela. Há flores de cores concentradas, onda queimam rochas com seu sal, vibrações no sol, no pó da estrada, muita coisa. Bem mal e pouquinho mel, e essa voz que Deus me deu, mas nada é igual a eu. Lágrimas encharcam minha cara, vivo a força rara dessa dor, clara como a luz do sol que tudo anima, como a própria perfeição da alma para amor. Outro homem poderá banhar-se na luz que com essa mulher cresceu. Convidar o Jean Pedro pra solar aqui. Ah, tá vindo um solo aqui de... Parabéns, Clara. Maravilha. Maravilha. Ah, tá tendo um solo do JK, lá do Canadá. Com vocês, JK, diretamente do Canadá aqui. Um piano, ó, que lindo. Aí. Improvisar com piano. Só vocalizando. Live International. Agora, diretamente de Cachoeira, guitarrista, multi-instrumentista, Jean Pedro, solando aqui, em dueto com o JK, pianista do Canadá aqui, Dali. Uou! Thank you. outros planetas habitados. E vivo a vazio Sahara desta dor, clara como o sol que tudo anima, como a própria perfeição da rima para amor. Aí, pessoal, uma salva de palmas para a Clara, para Jean Pedro e para o JK. Aí, JK, escuta essas palmas aí vindo diretamente de Cachoeira. Valeu. Hey, JK, which city are you in Canada? Qual cidade que você está no Canadá? Você está em Toronto? Vancouver, the West. Ele tá em Vancouver aqui, ó. Which city in Vancouver? Edmonton. Aí, ó, diretamente de Edmonton, no Canadá. Tamo, e aí, grande germano na área de Cachoeira. Vamos mandar agora um Cassiano aqui. Um sample do Cassiano, da música Onda. Tem que ser 16. É. Tô não. Tô só na aguinha mesmo. Amanhã eu vou pegar.